Habitantes do Novo Mundo, está começando mais um podcast e aqui quem fala é o Euler. E hoje a gente vai falar da era a saudosa série do Homem-Aranha da década de 90, mais especificamente de 94, que todo mundo gosta, né? Ninguém odeia, é uma unanimidade. Quem odiar está errado. Todo mundo tem o direito de estar errado na vida, então já pode começar por aí. E para falar desse desenho maravilhoso, temos aqui do Novo Mundo o Eduardo. E aí, galera, e eu queria entender o porquê de tanto erro de tradução nessa série. Vamos tentar entender durante esse episódio, que pelo amor, cara. Também do Novo Mundo, Hong Kong. Ed Hemp espancando a Mary Jane. Onde foi parar a Mary Jane também, né, cara? É uma boa não, pergunta. E vamos chegar lá. Especial, é, diretamente do cinema em série. O primeira vez participando aqui, Beto Menezes. Aí, gente, meu sentido de aranha está ligado. tá ligado que vai sair muito zoando. Vai ser um episódio bem legal. Vamos comentar aí sobre esse desenho que, cara, peguei aqui pra rever alguns episódios, era muito legal, cara. Então, baixei ele de volta, de saudosismo mesmo. Eu gosto muito desse desenho. Pra galera da. O Eduardo, que é saudosista da década de 90 aí, tipo, porra, deve ter pulado em casa. Cara, a década de 90 era a década que o mundo deveria ter parado ali e não saído, cara. Tudo de bom aconteceu ali. Os quadrinhos do McFarlane, só quadrinho top. Quadrinhos do Life, o Jack, tudo coisa boa. Só tem coisa boa. Desenho top, sacre, né? Top, Super Nintendo, vivo Super Nintendo até hoje. Ignorei completamente a existência de videogames novos. Ai, cara, é a década de 90, é coisa linda, mas bora lá. Bom, o Superman, eu já tô indo pro próximo podcast. Descenalto é foda, né, cara? Porra, já falei aqui e vou repetir, a Marvel não tem clássicos, é isso aí. Então, bora lá. O Homem-Aranha, né, cara, década de 90, ele começou em 94 e foi até 98. Né? Ele teve 65 episódios, né, que dividido em 5 temporadas. Aqui no Brasil ele foi exibido primeiramente pela Fox Kids, né, cara? E como vocês? Pros Playba, né? Pros Playba Fox Kids, pra galera baixa renda, Globo. TV Globo. TV Colosso, ainda, né? Chegou pra mim, só na TV Colosso. Eu saía correndo da escola porque era o único desenho que dava tempo de pegar quando saía da escola de manhã cedo. Era o Homem-Aranha. Tem sorte, cara, porque tá com sorte, porque como eu morava um pouco mais distante da escola, só chegava pro finalzinho dos Power Rangers, cara. Não, eu morava perto, eu morava tipo 2 quadras da escola, então, pô, saía voado, que era o desenho que dava tempo de chegar. Era chegar em casa, nem tirar roupa, era chegar em casa, ligar a TV e já tava subindo a musiquinha. Essa música era muito legal. Demais. E, cara, tipo, porra, não sei, né, como é que foi pra vocês, assim, mas eu acho que não tinha muito essa fita de linearidade aí, porque, tipo, o desenho começa do nada, né, tipo, já o Homem-Aranha, já o Homem-Aranha, já saiu da escola, já tá no pique, né, cara. Dane-se a origem, cara, porque tem um negócio que eu não sei se é boato, se vocês souberem a informação, confirmem ou me desmintam, de que ia ter um filme nos 90 do Homem-Aranha, e a série paralela ali também 94, então eles pensaram assim, não conta a origem no desenho, porque senão vai ficar muito repetido, já vai ter a origem no filme, a origem no desenho, então vamos partir do princípio que todo mundo vai assistir o filme e a gente já continua a história dele já como Homem-Aranha mesmo. Aí o filme não rolou e eles começaram a colocar lampejos da origem dele, um pedacinho num episódio, um pedacinho em outro, mas bem rápido assim. Daquele não roteiro se... do... Não James sei se Cameron eu... pro filme do Homem-Aranha? Eu acho que era. É, isso aí mesmo. Eu ia falar isso. Tipo, eu não sei se essa relação série animada e filme existiu, mas tinha sim esse projeto do James Cameron, né, de fazer o filme do Homem-Aranha com a Cindy Crawford de Mary Jane. Socorro. E aí babou, né? E eu não sei como esse roteiro do filme virou o filme do Dragão do Futuro com o Van Damme. Os caras reescreveram o roteiro e virou o filme do Dragão do Van Damme. Isso é vero, isso é sério. Isso é sério? Sério? Isso é sério. Caramba, isso é sério. Os caras deram um engembramento no roteiro que eles pegaram o mesmo roteiro e usaram pra fazer eles fizeram o dragão do Van Damme. Dragão do quer dizer, então, e o que tinha que sobrou do roteiro? Por acaso o Homem-Aranha ia ser crucificado? Ou ele ia fazer espacate? Ou ia ser o filme mais chato do mundo? Porque quando eu fui assistir esse filme, meu Deus do céu, cara, eu olhei pro vídeo, eu pensei, meu Deus do céu, já deve estar acabando esse filme. Eu fui olhar no videocassete, tinha passado 5 minutos. E aí, pra pensar, é brincadeira, cara, foi uma das experiências mais malditas da minha vida, cara, cinematograficamente falando. Aí pra pensar, porque como esse filme do Homem-Aranha virou o filme do Van Damme, cara, pra mim é um mistério. E outra coisa que eu sei também é que o visual do Peter, né, é mais mauricinho, se você reparar, era muito baseado na série live action dos anos 60, acho. Que ele tinha um visual mais mais mauricinho mesmo, cabelinho de lado, né, blusinha, a blusa por dentro da calça, coisa do tipo, tinha um lance desse sim. Agora você falou, cara, realmente o design dele nesse desenho lembra bastante o personagem do seriado. Ah, isso, esse isso seriado tinha, que vocês estão falando, eu lembro de. Não é o live action japonês, não é? Não, não. Era uma série, um seriado bem antigo americano mesmo que tinha. Porque tem aquele fantástico Tokusatsu também. O pai da Ben, né? O Homem-Aranha tem carrinho, ele se transforma igual Power Ranger pra virar o Homem-Aranha. As melhores maravilhas que já existiram baseadas em quadrinhos. Mas aí, vamos voltar pro desenho. Que podcast bom é assim, né, cara? A gente já começa fugindo da pauta, porra. Não, outra coisa legal também da série era a dublagem, cara, que eu não sei se vocês têm essa mesma brisa, mas eu já vi muito amigo meu e pessoal na internet falando isso, que todo gibi que eu leio do Homem-Aranha, enquanto eu tô lendo, eu só consigo ler imaginando a voz desse Homem-Aranha no desenho. Cara, eu tenho esse mesmo até hoje, cara. Eu vou ler alguma coisa do Homem-Aranha e começa a me ver aquela... A Tia May, a Mary Jane. Eu só imagino a voz da galera do desenho, velho. Que grave 9! Não tenho... Eu tenho esse desenho do Homem-Aranha. Eu tenho um carinho muito especial por ele, cara. Porque justamente por isso. Foi o desenho que me introduziu a HQs. Que foi a primeira parada de HQ que realmente eu gostava mesmo de acompanhar. E o que me trouxe pra ele foi a dublagem. Quando eu vi o Homem-Aranha com aquela voz, acho que é um tio dublador, Mauro Eduardo. Isso, que é o dublador do Kaiba do Yu-Gi-Oh! É, o dublador do Gai, do Shurato. Sim. E eu adorava a voz desse cara, tipo, no Homem-Aranha. Eu achava que casava muito bem, que ele tinha um ar de sarcasmo, assim, na voz dele, de ironia. E casava muito bem com o Homem-Aranha. Cara, eu me escangalhava de rir com uma tirada do Homem-Aranha assim no meio do episódio, sabe? Pô, eu tava vendo um do não, cara, que ele e o Jameson foram presos com uma bomba pelos Mar-Aranha. Esse episódio é foda, eu dei muita risada. As tiradas que o... Cara, muito engraçado. As tiradas que o Homem-Aranha dá, cara, é muito foda, cara. O episódio é muito bom, tem uma hora lá que o Jameson tá reclamando, e daí o Homem-Aranha só olha pra ele e fala... Você sabia que os lobos, quando ficam desesperados pelas armadilhas, eles roem a própria mão? Cara, quando eu era criança, cara, eu não imaginava um herói falar um troço desse, cara. Eu achei tão maneiro. É engraçado hoje que nenhum outro desenho do Homem-Aranha... Eu acho que nenhum outro desenho do Homem-Aranha pra frente, por mais legais que fossem, acho que conseguiu reproduzir esse tipo de diálogo. De falas do Homem-Aranha, cara. Esse desenho eu acho ele muito especial por isso também. Cara, eu vou mais além, até vou ganhar o ódio de muita gente, mas eu acho esse desenho do Homem-Aranha muito mais fiel ao personagem, não só ao Homem-Aranha, mas a todos os personagens, inclusive o Jameson, a Mary Jane, os vilões. Eu acho ele muito mais canônico, inclusive, do que muita coisa que vem nas HQs depois, cara. Eu não tô falando nem de coisa recente, não, cara. Ele é muito mais bem... Sim, que... eu também acho. Caramba, cara, acho que... A melhor coisa, cara, do Homem-Aranha, assim, pra mim, que mais representa é essa série aí, cara. Porque, velho, se você pegar toda a essência do... A gente sempre fala essa fita de essência, assim... Mas é uma parada original, né, cara? Tipo, uma parada que é verdade. A essência do personagem tá ali, velho. O Homem-Aranha é zoeiro, o Homem-Aranha é preocupado com questões da vida, o Homem-Aranha é fodido com dinheiro. Aquilo ali é o Homem-Aranha, caralho. Não é tipo o Homem-Aranha rico, que nem é o Homem-Aranha que tá rolando nos gibis agora, sabe? Mas já voltou a ser pobre. Já voltou a ser pobre. É verdade, já voltou a ser pobre. Ah, sim. Sempre tem os retcons da vida. Já voltou. E visualmente... ele tem, é uma mistura que eu acho muito maneira, porque ele homenageia coisas antigas, traz conceitos contemporâneos da época. Por exemplo, o visual é o Homem-Aranha do Romita, do Romita Sênior. Que é aquele Homem-Aranha, tipo, não é aquele Homem-Aranha que anda igual uma aranha e se mexe igual uma aranha, igual do Todd McFarlane, por exemplo, que era lá dos anos 90. É um cara mais musculoso e tal, toca uma roupa do personagem. Mas a teia, por exemplo, não é aquela teia antiga que parece uma rede, igual dos quadrinhos mais antigos do próprio Romita, ou mais pra trás, enfim. Já é aquela teia de espaguete do McFarlane também. Então, tipo, eles referenciaram muita coisa, e o que eles adaptaram e mexeram, por exemplo, uma coisa que eu amo na série, acho que dá pra gente falar mais pra frente, mas a origem do Venom eu acho muito foda, do simbionte e tal, eu acho muito melhor que nos quadrinhos, aquela maluquice de... Mais simplificada. É, cara, eu acho muito... Tudo que eles mexeram ali, eles mexeram bem pra caramba, mano. Nem lembro, mas a origem do Venom é a mesma origem do Homem-Aranha 3, né? Que ele vem do espaço na nave do filho do Jameson. Isso, ele vem do espaço naquela nave e... No filme era isso também? Não, O filme do Venom é... No filme do Homem-Aranha 3 não é isso, não? Eu não lembro, cara, do filme, realmente. Tinha mais ou menos isso, ele veio do espaço. É, veio do espaço. Filme uma merda, né? Então é, meio que ignora esse filme um pouco. Mas até uma coisa engraçada, cara, porque eles fizeram uma origem diferente, porque não ia dar pra fazer a Guerra Secreta. Guerra Secretas. Só que mais pro final do seriado eles fazem uma Guerra Secretas a las caralhas, cara, que isso deixa coisa mais... Que daí a gente... O desenho é muito bom, mas a gente tem que admitir que a última temporada foi feita assim... Nas coxas. Meu Deus, com a bunda. Sim, não, foi... Não, é, começa a entrar Madame Teia e outras dimensões, cara, descaralha tudo. Não, tipo... Stanley! Vai tomar banho. Não, cara. E tipo, uma coisa que o Hong Kong falou em off uma vez, acho que foi até no WhatsApp mesmo, que porra, a Mary Jane some e acabou a temporada e ninguém fala nada, cara. Tipo, mano, e aí... Que rolou, né? Não é só que acabou a temporada, acabou o dinheiro, cara. Porque porque a história dessa última temporada desse desenho, cara, é meio confusa e é difícil. Hoje você vê várias coisas, mas uma das poucas coisas que é consenso é que os próprios produtores estavam querendo fazer numa direção que a Marvel não tava querendo, que eles queriam que fizesse outra direção, ainda mais que era nos anos 90, eles queriam algo mais anos noventício, que explica o posterior Homem-Aranha Ilimitado lá, que é o... Ah, meu Deus do céu, que bosta. Mas... E foi isso. Foi uma divergência, eles cortaram a grana, os caras fizeram o que tinham que fazer lá, e que eles também estavam investindo... É que também a parte de animação da Marvel, cara, tipo, ela teve um boom muito bom, que começou com Homem-Aranha, e daí veio o Surfista, que foi mais ou menos, os X-Men, cara, que foi assim, acho que depois, acho que até mais que Homem-Aranha, cara, acho que é um desenho mais icônico pra Marvel e pro público em geral, é, cara. Eu tenho um carinho maior pelo desenho do Homem-Aranha, mas o que deu mais retorno de audiência e publicidade pra Marvel foi o X-Men. Ele até hoje é lembrado até hoje. E eu nem sou tão fã desse desenho do X-Men assim, não, cara. Eu acho ele legal, mas eu acho o Homem-Aranha muito mais. É que também eles são... O Homem-Aranha é mais divertido. Homem-Aranha, eu acho ele mais divertido, mais tranquilo de assim. Mas e que tá, cara, são dois desenhos que, apesar de eles serem da mesma produtora, eles saírem no mesmo tempo, usarem inclusive a mesmo design e linguagem visual, eles são, em conceito, eles são diametralmente diferentes. O que gera também seus pontos fracos e pontos negativos. O desenho dos X-Men, cara, ele é feito pra ser a porta de entrada pro gibi, e ele é... Básica, exatamente o que era o gibi da época, cara. A maioria das histórias é transposta do gibi direto pro desenho com pouquíssimo ou nenhuma modificação. Enquanto o desenho do Homem-Aranha, ele é mais como eu diria, ele é como se fosse um Superman All-Star, cara. Ele é um composto de tudo aquilo que veio do personagem, só que é unificado e reescrito de uma maneira diferente. Acho isso legal que você falou de entrada, da porta de entrada para quadrinhos, porque eu tenho esse desenho do Homem-Aranha muito assim. Para mim, esse desenho do Homem-Aranha foi a minha porta de entrada no mundo dos quadrinhos. E ele apresenta tudo que tem do Homem-Aranha, né? Todos os vilões que você possa imaginar estão ali. todos os personagens, assim. Acho que menos a Gwen, né? Que não podia. Até tinha um negócio de censura na época, sim, que a Fox Kids estava querendo dar uma segurada em violência na série. Então, você não tem a Gwen pra não acabar na história da morte dela. Nenhuma arma de fogo é arma de fogo. É tudo a laser. A espada do Blade é uma espada de laser. É tudo de laser naquele negócio. Parece o episódio do Blade é engraçado, muito bom, cara. Tipo assim, cara. É engraçado você falar isso, cara, porque uma das coisas que o pessoal critica foi depois do boom. Começou o boom das animações da DC, que passaram o rolo compressor, né, nas outras animações de super-herói, isso incluindo da Marvel, o Wildcat, se você contar essa merda também da Wildstorm, é porque eles foram no caminho completamente oposto, cara. O desenho do Batman tinha arma de fogo, gente morrendo à torta esquerda, violência física, violência psicológica. Lógica principalmente. Cara, pelo amor de Deus. Os episódios, cara, do cara de barro, até hoje eles me dão um troço, cara. A origem dos dois caras é bizarra. A origem é bizarra e a morte é horrorosa dele, que ele chega a morrer no desenho. Das melhores maneiras possível, cara. Ele morre derretendo. Caramba, é pesado. Mano. Então, essa série do Homem-Aranha, você passa a série inteira, não tem porrada, velho. Eu nunca tinha reparado isso quando era criança, eu vim reparar agora, revendo, e assim, todas as tretas dele com os caras, é ele jogando teia na cara do maluco, é ele, sei lá, tipo, jogando alguma coisa em cima do cara. Não tem porrada, velho, do Homem-Aranha. Mas isso, cara, nem questão da violência. É questão porque... Vou ter que voltar a falar da animação do Batman pra poder fazer o paralelo. Você vê que eles são dois estilos completamente diferentes. O estilo do Homem-Aranha e do X-Men é mais rebuscado e mais detalhado, enquanto as animações do Bruce Timm são mais simplificadas. Mas isso tem um porquê. Porque o Bruce Timm fez assim para poder fazer as cenas de ação mais dinâmicas e mais baratas. Tanto que você vê os desenhos da DC, cara, do Bruce Timm, eles quase sempre têm ação, têm porradaria. Porque eles podem fazer isso, porque eles têm, mesmo com orçamento limitado do seriado para televisão, eles tinham essa condição porque o traço era simplificado e eles podiam economizar um monte. Como o traço do Homem-Aranha e dos X-Men era mais complicado, eles não tinham essa condição. Tanto que você vê, cara, nos X-Men eles até tentam, pra ficar fiel às histórias, colocar mais ação, cara, mas você vai ver que ele é bizarro os erros de animação, porque eles não tinham dinheiro pra fazer aquela animação completamente... cheio de detalhes, com dinâmica e luta. Então, no desenho dos Homem-Aranha, eles foram por um caminho mais... como pode dizer assim? Eles tentaram remediar, eles fizeram o que eles conseguiam com o que eles tinham disponível. Engraçado, você tá falando da animação também, e a animação do Homem-Aranha é uma das primeiras que começou a utilizar o lance de 3D, né? Que ele tinha, nossa, aqueles cenários mais digitais no meio da animação do nada, normal, né? Ela é a primeira. Não, nem a primeira, cara, mas tipo, é uma que usa com mais frequência computação gráfica. Já tinha computação gráfica sendo utilizada em animações para cinema antes que o Akira dos anos 80 já tinha uns efeitos tridimensional, mas outras animações. A gente tinha um ou outro efeitinho, e se eu não me engano, nessa mesma época, cara, acho que já tava em produção, não sei se saiu, mas já tava em produção o Reboot, que era 100% digital. Então, ele não foi a primeira, mas foi uma que mais saltava aos olhos, porque era bem constante, e é porque era uma porcaria também, né, cara? Aqueles prédios, eu acho que a iniciativa valeu, mas o resultado final não realmente... E ele grita aos olhos hoje, quando a gente já tem uma certa idade, né? Você estava falando da série do X-Men, que também é contemporânea da Homem-Aranha. Não sei se você vai ter essa informação, Roncomi, mas você sabe se a equipe de dublagem era a mesma da Homem-Aranha? Eu acredito que sim. Porque não era, cara. Não era. Tanto que quando. Homem-Aranha era dublado em São Paulo e o X-Men aqui no Rio, na Herbert Richards. Ah, é? Puta, tanto que quando teve o crossover, cara, as vozes foram completamente trocadas. É, porque a série do Homem-Aranha tinha uns problemas. Foram completamente trocadas e os próprios relatórios de de nome do personagem foram vendidos, né? Foram perdidos, porque o Wolverine virou o Lobão. Lobão, isso que eu ia falar. O Lobinho, é, Lobinho. O Fera, cara. O Fera virou animal, besta. Animal, o animal, animal, é, animal. O Demolidor, e, pô, mas... que o Demolidor era o destemido. Atrevido, era. Atrevido, eu, sei, era assim. Eu sou o atrevido. Ele fala bem assim, tipo, é muito tosco. É muito ruim, cara. E, por exemplo, o Justiceiro, uma hora, eles nunca chamam ele de Justiceiro. Uma hora é Vingador, uma hora é Caveira, uma hora é Carrasco. O Escorpião, tem hora que chama de Escorpião, tem hora que chama de Scorpion. Tipo assim, tem hora que ele chama o personagem pelo nome original em inglês, tem hora que chama por um nome em português que eles tiraram sei lá da onde. E eles ficam inventando uns negócios bizarros. O diretor de dublagem disso, sei lá, que trabalhou na tradução, nunca viu um gibi do Homem-Aranha, né, velho? Cara, mas o problema não é nem só ele não ter lido o gibi, cara. O problema é ele não manter uma consistência. Porque se a gente for pegar outro grande desenho animado, foda pra caramba, que tinha problema de dublagem, como por exemplo o Beast Wars, que toda temporada trocava o editor de dublagem, o editor não, o diretor de dublagem, pelo menos em 2-3 episódios as coisas eram consertadas, porque eles deixavam na mão de um diretor com consciência, que depois ia lá, revia as notas e não, ia lá e corrigia as coisas. O desenho do Homem-Aranha, cara, ele foi dublado a las caralhas, cara. Foi, cara. Tanto que ele assim, é a moda tipo, Bangu mesmo. A dublagem é maneiríssima, eu acho que a escolha das vozes pros personagens são muito boas, mas hoje, se assistindo depois de velho, assim, também, é uma coisa que eu percebi muito, tem muita cena. Que é uma dublagem de blá blá blá generator, sabe? Eles colocam as frases nada a ver, que não tem nada a ver com contexto nenhum, só pra preencher a movimentação da boca do personagem, porque já acabou o diálogo traduzido, e aí eles colocam qualquer coisa, sabe? Tipo, banana, batata, tomate, aí fecha. Caraca, é um negócio muito ruim. Mas eu falei isso por causa do X-Men, que se eu não estou enganado, pelo pouco que eu lembro da série do X-Men clássica, tem personagens também que não traduziram o nome, tipo, o Noturno não traduziram, na época chamava de Nightcrawler. Tinha outro que também não... Eu acho que a Vampira não chamava de Vampira, chamava de Rogue, não eram umas paradas dessas também? Ah, Vampira... Eu lembro que o Bishop que foi traduzido, que virou Bispo mesmo. Virou Bispo, nossa, pode crer, é um que eles não precisavam traduzir, traduziram. Tinha umas doideiras também nessa época, né? Mas voltando no desenho do Homem-Aranha, cara, eu só tenho uma crítica, hein? Porque você falou lá dos designs, os designs que eles escolheram pra fazer do desenho são muito maneiros mesmo, mas eu tenho uma crítica assim, por exemplo, o design do Peter Parker, cara, porque ele é muito bombado, cara. O Parker, ele é um armário nesse desenho, cara. Ele suava, né? Ele é do tamanho dele... do Flash Thompson, cara, pelo amor de Deus. É a fase dele faculdade, né, ali no desenho. Tipo, ele já tá mais velho. Ele já tá por volta dos seus, sei lá, 19, 20 anos, sabe? Ele não, cara, tá mais... Cara, mas pelo amor de Deus, né, cara? Sem brincadeira, o Peter Parker mais bombado, cara. Até nos gibis, cara. Eu nunca vi um cara, um Peter Parker tão armário assim, cara. Tão pescador parrudo. O Ed Brock, por exemplo, que já começa... Isso que eu acho legal também. O Ed Brock, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, já tem ele. Só que ele só vai virar o Venom lá no episódio 10, 8, não lembro. Mas no começo eles já começam a estabelecer nessa treta dos dois lá, do trampo no Clarinha. Sim, tipo a Felícia, né? Que a Felícia, ela tá sempre ali, só lá pra frente que ela vira a Gata Negra, né? Eu queria que vocês me respondessem uma coisa, cara, mas vocês falaram da Gwen Stacy, mas a Felícia, cara, pra mim ela tem um pouco de Gwen Stacy também, cara, não só em design, como em meio que propósito também nesse desenho, cara. Acho que eles fizeram meio que uma amalgama, assim. É, pô, foi exatamente isso que rolou, tipo, eles juntaram o arquétipo da Gwen, eles dividiram entre a Mary Jane e a Felícia. Isso. Elas duas, porque, assim, que ficaram como interesse romântico do Peter, embora a Felícia sempre tivesse mais com Flash, coisa do tipo. É, porque nos quadrinhos tem aquela época que fica o Peter, não sabe se vai atrás da Gwen, se vai atrás da Mary Jane. E ali ele só muda a Felícia ou a Mary Jane, e a Felícia tipo, é bem exatamente o que era a Gwen, sem ser a Gwen. Mas colocaram assim só pra dizer, ó, não tem a Gwen, mas tem ela com outro nome. Mas é a Mary. É, tipo isso. Mas eu puxei a do Ed Brock porque, se você for ver, o Peter Parker é quase o tamanho do Ed Brock, velho. Tipo... Sim, é, fica muito de cabeça, né? Não dá, cara, é muito estranho. Mas, e época... o Harry magrinho, né, com aquele cabelo de... Bizarro, né? com aquele cabelo de milharal dele. Mas já que a gente tá falando... Fala. Falando do Harry, outra coisa que eu achei bizarra também é que no, eles começam com o Duende Macabro na série e, tipo, do nada, tá ligado? Tem o Duende Macabro, é um louco, maluco, caramba. E trabalha pro Norman e depois que vai aparecer lá na frente o Duende Verde. Essa eu acho que é uma das minhas questões da série também. Eu nunca entendi essa correlação da origem do, do Duende Macabro pra depois virar Duende Verde. Isso aí na série fica meio cagado. É, até, pior que você citou isso, cara, é realmente uma coisa estranha, porque é, nesse desenho não tem nem. Não tem nem motivação pra ter um Duende Verde parando pra pensar. É. Ele cai de Norman simplesmente acorda num dia com os ovos virados e ah, vou virar o Duende Verde. Não tem por muito. Por que não sei? Fui. Não, e aí falando de outro vilão bom também, vai, vamos falar um pouquinho do Venom. Porque eu, particularmente, sim, eu acho que a linguagem dos quadrinhos pro, pra origem do simbionte, do Venom e tal. É bacaninha, bagunça, bacaninha. Mas eu achei, tipo, tão acertado a escolha dos caras de, mano, vamos esquecer esse negócio de guerras secretas e de uma máquina que cria uma roupa alienígena que se adequa ao cara. E não, tipo, ah, o filho do JJ é um astronauta, ele foi na missão pra Lua, lá tinha um bicho bizarro, bem cara de Alien mesmo. E aí, do Alien lá, o filme classicão, e aí volta com eles pra Terra, na nave. E aí toma conta dos caras e vira aquela bagunça toda. Eu acho muito melhor, cara. Inclusive, se levassem isso pro filme aí, recente que vai ter aí do filme vindouro aí do Venom, bem melhor do que inventar brisa de máquina com a roupa. E... Eu nem me lembro esse filme do Venom, cara, que isso aí tá com cheiro de mulher gato da Hailey Berry. Ah, não fala isso não, cara. Eu tô botando mó fé nesse filme. Cara, pelo menos efeito especial tá maneiro. Eu também gostei. Com um cheiro de mulher gato da Hailey Berry isso aí, cara. Tipo... Não, pô, não, mas... não, tem que dar certo, cara, pelo amor de Deus. Né? Agora que você falou da história do simbionte, cara, tipo, é bem interessante porque uma coisa que não pegou, que nos quadrinhos eles não explicaram direito, cara, foi dessa relação, como é que o simbionte afetava o Parker e tal. E no desenho que eles fizeram, assim, uma coisa eles, bem interessante, porque você vê o Parker admirado que a roupa dele agora se transforma. Tem uma fase muito foda, tem uma parte muito foda, assim, que ele veste o simbionte, que ele vai lá e ele vira um carro de um caminhão de bombeiro, ele fala, caralho, antigamente eu mal conseguia levantar o fusquinha, você vê, mas é uma coisa maneira, cara, você realmente vê o impacto que o simbionte tá fazendo na cabeça dele, cara, isso é uma coisa que eu achei sensacional. Sim, porque nos quadrinhos, logo que ele pega o simbionte, o mais incrível que eu lembro que ele faz é ele fazer a roupa dele ficar de manga curta e de bermuda, e eu fiquei, mano, você pode fazer tanta coisa, uniforme, você vai fazer um uniforme de manga curta, tá ligado? Mas ia ter uma coisa interessante, porque no quadrinho mostra que o Venom é mais forte e tudo, não sei o quê. Só que a forma como o Peter Parker vence ele é escrota, que ele fala, ah, o Venom tá criando teia orgânica, então quanto mais teia ele gasta, mais fraco ele fica, tal. Faz ele gastar umas teias e dá umas porradas nele. No desenho, É uma luta foda, cara. Você vê o Parker realmente tendo que suar a camisa, cara. E, se eu não me engano, acho que foi no desenho que eles inventaram essa coisa que depois foi pro... Não sei se veio antes no gibi ou no desenho, que o simbionte é sensível a certos tipos de frequência sonora, que dele usa o... Ah, não, nos quadrinhos já tinha, porque ele tira o simbionte por conta da batida do... Lá da... Sino da igreja. Da igreja. E é uma e coisa... a arma do Reed, coisa, né? Uma coisa foda, cara, que ele usa isso e um monte de estratégia pra poder vencer o Venom, cara. Tipo, a fase do Venom, cara, no desenho é muito superior à dos quadrinhos. Cara, muito, mas muito superior, velho. Isso é mesmo. Eu gosto demais desse pedacinho da parte do Venom. E, nossa, cara, ela corrige tudo que tem de zoado nos quadrinhos e de desinteressante, de encheção de linguiça. Eles corrigem e deixam o bagulho mais redondinho. Porra, mano, eu adorava quando... Porque, assim, a gente até falou que acho que todo mundo assistia no TV Colosso, né? E eu não sei quantos episódios a Globo comprou do Homem-Aranha, mas eu tenho a impressão de que eles compraram 10 e reprisavam uns 10 episódios. Porque eu só lembro da fase do Venom, da fase que o Homem-Aranha vira um aranha-homem, e mais ou menos isso, tá ligado? Eu não lembro de ter visto a parte lá das outras temporadas, com Guerras Secretas adaptada. Se eu não me engano, cara, eu assisti tudo na Globo, cara. Porque eu lembro, inclusive, o primeiro episódio que a Globo passou foi da origem acho que um dos primeiros episódios mesmo do seriado, que é a origem do Largato. Lagarto. Caraca, eu não lembrava de ter tanto episódio assim. Mas a Globo realmente não tinha tudo, não. O final eu vi na Fox Kids, mas isso depois também, muito tempo depois, na época que já tinha até aquele desenho merda do Quarteto Fantástico. E eu gostava também desse desenho, cara, porque ele tinha uma coisa de quadrinho, ele tinha uma linguagem de quadrinho nele. Ele dividia esses momentos do Homem-Aranha como se fosse quadrinho mesmo. Então, vocês falaram aí do Aranha Humana, que era o pedaço do Pesadelo Neogênico, né? Aí tinha no título Pesadelo Neogênico, capítulo tal, que aí era o pedaço do Aranha Humana. Aí depois Pesadelo Neogênico, capítulo tal, que entrou o pedaço do Morbius, que era toda uma sequência de histórias que era ligada a esses vilões que mexiam com ciência, né, do Homem-Aranha. Aí veio o Morbius, veio o problema da mutação dele, aí veio os X-Men também, que quando nessa época do Aranha Humana ele foi pedir ajuda pro professor Xavier, por causa da mutação dos genes dele. Aí depois teve os Três Guerreiros Esquecidos, né? Que é o pedaço do Capitão América. Isso que eu gostava muito desse desenho também. É uma coisa interessante aí, cara, que você falou que o desenho... Esse desenho do homem... Todo desenho de personagem, assim... Principalmente nos anos 90, aí, quando você tinha um personagem que ele fazia parte do universo... tinha esse negócio deles fazerem um... Ele vai ter que fazer crossover com outros personagens, cara. O Batman é assim, fez bastante crossover. Nem tanto, mas ele fez alguns crossovers com os seus personagens. O Kim vai fazer mais depois, é o desenho do Super-Homem. Mas o desenho do Homem-Aranha também, cara, são vários. Tem crossover do X-Men. Inclusive ele vai fazer crossovers com personagens que nem chegam... Que provavelmente a Marvel e a Fox estavam querendo fazer... desenhos eles também, só que eles nunca conseguiram, como o do próprio Capitão América, o Quarteto Fantástico faz uma apresentação ali também. Justiceiro, Demolidor, né? Essa galera que tu nunca veria um desenho. Isso deixava o desenho mais interessante. E até você falou, os Seis Guerreiros Esquecidos, eu vou te falar, cara, que uma apresentação bem chinfrim pro Capitão América, que eu acho, inclusive, esse personagem um dos mais. Esse episódio, um dos mais fracos da série animada inteira. Só que ele tem uma coisa interessante. Ele vai servir de base pra uma história muito foda, que é aquela história do primeiro Capitão América da Marvel, o Capitão América Negro. E que infelizmente é uma daquelas histórias por ser um tanto quanto pesadas, a Marvel durou completamente. Mas mesmo assim, cara, foi um... Teve esse mérito muito grande. Esse desenho do Homem-Aranha, cara, acho que ele... embora não seja muito falado, acho que ele realmente... Ele realmente deve ter sido uma grande inspiração pro pessoal que trabalhava nos quadrinhos. Ele não é muito falado porque ele caiu também no tempo, né, cara? O tempo foi um grande problema pra esse desenho do Homem-Aranha. Ele não ficou marcado como o desenho do Batman que o Craig citou, sabe? Que o desenho do Batman, porra, foi altamente premiado. Se não houvesse o desenho do Batman, a gente nunca teria um desenho tão foda quanto o Liga da Justiça foi, sabe? O desenho do Homem-Aranha, cara, mas... não houve isso, ele não ficou marcado dessa forma, sabe? Mas é uma coisa que é foda, cara. Você vê que ele é um dos que tinha a melhor qualidade e em muitos pontos eu acho ele superior aos dos X-Men, como a gente já discutiu aqui. Sim, eu concordo. Só que o pessoal prefere, cara, eu vejo, cara, o pessoal prefere fazer referência e a citar sempre, principalmente nos quadrinhos, aquela bosta que era o... Que era o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Flama lá, cara. Nossa, eles preferem mil vezes. Não, sério, cara. Eles até hoje eles fazem citação. Acho que semana passada, viu? Que esse grupo, inclusive, voltou por um tempo recente nos quadrinhos da Marvel, cara. E eles não tocam no desenho do Animated Series, cara, que é muito superior. E que, pelo menos na época, ele foi um boom de audiência e tal. Teve tanta temporada. Videogame, na época, praticamente todos os videogames, todos os consoles tinham a versãozinha lá do jogo da animação do Homem-Aranha. Tinha pra Mega Drive. Mas esse é o ponto, cara. O problema é que até hoje ele vende. Tanto que a Marvel, inclusive, fez um acordo lá com a Fox Kids pra redistribuir esse desenho, cara. Ele inclusive ganhou DVD e Blu-ray, cara. Ele vende. Ele só não tem o pessoal da Marvel Disney só não tem a vontade política de chegar e voltar com ele. Mas eles mantêm ele vivo ainda de uma maneira comercial porque ele vende. Eles só não gostam. Eles fazem obrigado, eles não gostam. Eu acho isso ótimo, porque realmente, como vocês falaram, é um desenho pra época exemplar. Eu só não vejo ele hoje tipo, se mantendo tão forte quanto como a gente já citou, o desenho do Batman também. Você botar na mesma balança, o desenho do Batman perdurou muito melhor ao tempo do que o desenho desse desenho do Aranha, sabe? Esse desenho do Aranha cai muito no esquecimento porque houveram esses novos que caiu em desuso, que foi mais voltado pro público infantil. A verdade é essa, tipo, esse foi o único desenho do Homem-Aranha que foi voltado pro público leitor de HQ. Os outros desenhos do Homem-Aranha eram tudo voltados pro público infantil. Até esse mesmo novo aí que tem que é gerado na base do Aranha do Tom Holland. Sabe? Então, o desenho do Homem-Aranha, esse Animated Series, foi o único desenho que era voltado pra galera que tinha como base quadrinho. E que serviu também pra introduzir muita gente no quadrinho. Justamente por ele ter essa base, essa leitura de ter um desenho de quadrinho mesmo. Pro fã de quadrinho. Eu não vejo isso hoje nos desenhos do Homem-Aranha. Até mesmo, eu não sei se vocês chegaram a ver o desenho do Homem-Aranha. A Globo passou ele também. Que ele era mais novinho, que ele tava na escola. Ah, que tinha É o Ultimate Homem-Aranha, não. Que é ele trabalhando pra SHIELD. Eu acho esse desenho, particularmente, eu acho esse desenho uma merda. Sabe? Que ele tem na Netflix, é o Ultimate Homem-Aranha. É um desenho que veio antes dele, que era da Sony, quando o Homem-Aranha ainda era da Sony. Eu lembro desse desenho, mas eu vou fazer aqui uma conjectura que tenta explicar isso, mas é que eu acho, como eu falei, não existe uma vontade política nem da Marvel nem da Disney de voltar com isso, porque o Homem-Aranha ele já é um personagem que ele tem um apelo, o público já conhece ele, então eles preferem ficar no mainstream de cinema, de venda de produtos. Eles não querem gastar dinheiro numa animação, tem que fazer algo que possa inclusive modificar o canon do personagem pra bom ou pra ruim. Eles não querem mudar a imagem do personagem. É diferente, uma coisa que a gente. Eu tenho várias críticas, cara, a DC, da forma como eles tratam a propriedade intelectual deles, cara, em vários níveis. Só que pelo menos no campo, cara, por exemplo, de animação, eles são exemplares. Eles não têm medo, cara, de chegar lá e refazer os personagens e dar uma. E chamar o público, cara, dar uma. Arriscar com o personagem, né, por exemplo, em animação. Você vê que até hoje, cara, eles vendem produtos relacionados àquele desenho dos irmãos Flash, cara, que hoje seria impraticável. Até hoje eles fazem várias versões do personagem. Inclusive, pô, Batman Ninja tá aí, cara. Então, isso é uma coisa que a Marvel não quer fazer com o Homem-Aranha. Eles não querem. Inclusive, uma coisa que você vê no próprio quadrinho, eles não querem dar margem para que o personagem mude de verdade ou que possa dar uma visão diferente do personagem. Com questão ao Homem-Aranha, eles têm essa visão muito, como posso dizer, paternalista com o personagem. Eu concordo com a questão da falta de coragem da Marvel, sim. Apesar de que nos quadrinhos a gente teve a fase aí do Homem-Aranha Superior, que foi bem, tipo, sair da caixinha. E rendeu boas histórias. Eu li, pelo menos esses encadernados aí que saíram agora. Eu li e, pô, eu gostei. Achei bem uma iniciativa bem legal. Você mostrar uma coisa diferente. Mexer um pouco com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha precisava disso mesmo, de uma chacoalhada. E quanto ao desenho, cara, eu acho que também envolve muito questão de direitos autorais, né? Porque como esse desenho do Homem-Aranha que eu citei que eu gostava, que ele tinha até um arco legal, que mostra até diferente, ele mostra uma origem legal do Duende Verde e tal, coisa do tipo. Ele, quando a Disney adquiriu os direitos da Marvel, que ela comprou a Marvel, ela matou esse desenho do Homem-Aranha na hora. E começou um novo desenho. Só pra ter a marca Disney, sabe? Então, como esse desenho ainda é propriedade Fox, né, da época, eu não sei se eles teriam esse esforço de fazer alguma coisa assim que valha trazer esse desenho de volta, sabe? E outra coisa também de a fase do personagem, né? A verdade é que a única fase vendável do Homem-Aranha mesmo para público mainstream é o colégio. A galera só compra a fase do Homem-Aranha adolescente. Ninguém quer ver ele, sabe, faculdade, vida adulta. E eu vou questionar de você, cara, porque, pra começo de conversa, o público em geral, eles não ligam pra isso. Na verdade, eles nem conhecem os meandros da vida do personagem. Isso é aquele pequeno público de HQ que não quer que o personagem mude e assiste, cara. O público em geral, eles têm aquilo que eles... que você colocar pra eles e eles que decidem, cara. Isso dessa visão do personagem no colégio, dele voltar, como você falou, eu não sou muito, não vou falando de falar isso, porque eu falei, cara, pra mim, depois da fase do Mark Farley, não vejo nada que presta nos quadrinhos do Homem-Aranha, mas quando tem uma modificação ali, é nos quadrinhos, porque primeiro, é até piada que a gente faz, que é uma coisa que você sabe que vai ser modificação radical, mas 6 meses depois volta tudo ao normal. E entra o medo que eu vejo que a Marvel e a Disney têm, porque eles levarem uma visão diferente do personagem pro grande público, justamente por conta disso, porque o grande público vai comprar aquela imagem, gostando ou não, e eles não vão admitir o grande. E isso é uma coisa interessante, cara, que o leitor de quadrinhos não admite. Porque o grande público, eles têm uma visão mais aberta dos personagens, porque eles não têm aquele apego emocional do que a gente. E isso é por isso que esse é o medo da Marvel, porque eles têm esse apego emocional e eles não querem. É que nem a mãe repressora que não gosta que o filho saia pra namorar. É a mesma lógica. Faz sentido. Acho que a gente saiu um pouco do desenho de novo, né? Então, falta do Euler aqui, eu vou ser o diretor da mesa aqui, dominarei ela com mão de ferro. Vocês lembram quais são os arcos? Sabe uma coisa que a gente não falou? Rapidão. A gente falou do Venom. Eu só esqueci de falar uma coisa que me incomodou pra cacete, velho, assistindo. Que eles chamam de Venom. Nós somos Venom. E eu fiquei, puta que pariu. Parem com isso, velho. Mano, é Venom? Você tinha que dar graças a Deus que eles não estão traduzindo por de veneno. Né? No desenho do Batman lá, o Bane virou ruína, né? Eu não lembrava disso, não. Eu lembro, tem esse desenho do Batman aqui até hoje. Né? Mas então, vocês lembram quais são os arcos do desenho animado do Homem-Aranha? Cara, tirando esses que eu já citei, eu lembro que tinha também o Carnificina Total, que era o arco do Carnificina, né? Que é aquele arco clássico dos quadrinhos. É bem adaptado? Não cheguei nisso. Eu parei mais ou menos ali no Doutor Estranho, que eu acho, mano, é um episódio fantástico também. Apresenta, eu vou ser sincero, Estranho. Eu nem lembro desse do Doutor Estranho, cara. Acho que foi 28, 29, uma coisa assim. Ele, mano, ele consolida tudo da origem do Doutor Estranho em 20 minutos e não falta nada, cara. Você fica, caraca! Eles apresentaram o personagem de forma perfeita aí. Mano, é muito, muito foda. A única coisa bizarra é a Mary Jane no tentáculo, mas... Mas aí, respondendo a pergunta, cara, eu vou te falar que eu acho esse arco do Carnificina Total. E que ele já é no final do desenho, então ele já é. Então ele já tá. O trem já tá saindo do trilho, né, cara? Já tá batendo ali, cara, já tá vendo os corpos no chão. Ah, que pena, velho. Eu gosto pra caralho do Carnificina. E entra uma coisa, cara, que eu acho interessante, que um dos pontos fortes do esse desenho, ele acaba caindo no mesmo defeito que o desenho dos X-Men vai ter, cara. Porque na sanha de fazer as coisas, que os quadrinhos são aquela locomia por conta de anos de cronologia. E como o desenho ele tenta pegar a cronologia, as coisas começam a ficar cada vez mais bizarras, porque o primeiro arco do desenho é o arco do lagarto. E daí tem lá a máquina mutagênica que ele usa, que depois eles retornam por conta do Mobius. Daí vai ter uma pequena participação no crossover dos X-Men. E só que depois elas vão continuando trazendo e trazendo as coisas e vai ficando cada vez mais complicado. E daí quando aparece a máquina de teletransporte lá, cara, vira literalmente o caos, cara. Porque isso vai virar a maluquice do Beyonder, que é o Guerra Secreta feito nas coxas. Isso vai virar a loucura, que é um dos episódios finais lá, que ele vai reencontrar que ele vai encontrar seu criador, entre aspas. Inclusive a piada que a gente faz da Mary Jane sumida, que é que ela entra nesse é tragada pela máquina e desaparece, tudo é culpa, né, desse negócio aí que vai gerando cada vez mais uma história cada vez mais rebuscada. Nossa, eu tô com muito medo de continuar até o final, porque eu nunca vi até o final essa série, só até a metadinha, geralmente episódios. A cena final é ele com o Stanley, não é? Tipo, ele, exatamente, é a última cena. Mas inclusive termina. Foi a piada que eu fiz no começo, cara, que termina o episódio com ele falando Stanley! Nossa! Meu Deus! Sabe outra coisa que eu também reparava nessa série, que eu não sei se é brisa minha, reparei agora, né, na verdade, revendo. Que toda vez que o Peter Parker que rola o sentido de aranha dele, é idêntico o David Banner, quando ele se transformava na série lá, live action do Hulk, que dava aquele close na cara dele tensa e o olho ficava verde, assim. Do Homem-Aranha igualzinho, o Peter Parker dá um close na cara dele, pisca a tela de fundo assim nele e o olho dele dá tipo... Se eu não me engano, o olho dele até fica colorido assim também, não lembro. Cara, vou te falar que eu achei isso visualmente tão bom, porque nos quadrinhos, como tem aquele só saindo aqueles raizinhos da cabeça dele, é o sentido tudo, mas não se traduz muito bem em algo em movimento. Tanto que o filme do Sam Raimi, cara, uma das críticas que eu tenho pra ele, dele, é justamente a forma quando ele mostra o senso de aranha, que dá aquele pausa no tempo e mostra o que tá acontecendo tudo, e isso não fica legal. Isso de simplesmente ser um alerta que dá pro espectador um choque visual, eu acho uma solução tão mais superior, cara, que é assim. Ah, sim, é maneiro mesmo, mas é tipo, é bem parecido com a série do Hulk. É bem bizarro também, mas. Porque a tela meio que escurecia e piscava assim, meio tipo. Parecia tipo Sétimo Sentido, uma coisa do tipo, pô. É que eu acho, como eu falei, cara, é um efeito interessante, porque se você não estiver prestando atenção, é uma coisa que te traz atenção de novo pro que tá acontecendo na tela. Isso é linguagem cinematográfica. Te dá o estalo, tipo, opa, vai acontecer alguma coisa. Assim como ele percebe, você percebe também. Cara, isso tudo é linguagem, que na transposição, modificação, que ficou muito melhor fazendo essa transposição. Outra coisa, cara, você falou, outro arco de personagem que é bem fiel e é bem maneiro é a origem do Dr. Octopus, cara. Mas eu não lembro. Como é que era mesmo? É, basicamente, e é uma coisa interessante, cara, que quando o Octopus lá, ele tá fazendo uma coisa que ele tá fazendo lá, experiência com fusão a frio, dá aquela explosão, ele fica fundido com a máquina, e daí ele entra e é bem, bem, bem fiel à origem dos quadrinhos, que é uma coisa interessante, porque você entende o ponto do Octavius. É uma coisa foda, porque quando o Peter Parker fica sabendo o que aconteceu, tem um flashback dele do tio Ben indo levar ele numa feirinha de ciências que tinha lá o Dr. Octopus, e daí você entende essa relação dos personagens. É uma origem de personagem muito interessante, cara. Ele é fiel e ele é bem traduzida no desenho. Eu não lembro, é porque eu lembro do Octopus nos episódios lá do Sexteto Sinistro, que não chama Sexteto Sinistro, como que era o nome? Os Seis Sinistros, não era? Não, que era um nome zoado. Em inglês eu lembro que era Insidious Six, um bagulho assim. Mas em português é um nome muito zoado também, que não tem nada a ver. Nem no inglês eles fizeram referência mesmo ao Sinister Six, era um outro nome estranho. Eu lembro do Octopus ali só. E que era bem trapalhões também, aqueles sextetos sinistros ali. Mas eu lembro do episódio do Electro também, que o Electro ainda tinha aquele visual verde, amarelo, berrante. Sabe outra coisa que eu não lembro se tinha nos quadrinhos? Pelo menos de todos os quadrinhos que eu já li do Homem-Aranha, eu não lembro de ter visto. Eles tentaram dar uma motivação pro JJ odiar tanto o Homem-Aranha. Vocês lembram? Sim! Cara, esse é o ponto que eu queria chegar, cara, porque esse JJ, cara, do desenho, ele é melhor do que qualquer outro JJ dos quadrinhos, cara, porque nos quadrinhos ele é só um babaca que você não... Chatão. Ele é o chefe, cara, que enche o saco. Ali no desenho, não, cara, ele é um cara mais... Você entende a motivação dele, inclusive, a birra, ele demite o Ed Brock do Clarim Diário, porque o Ed Brock tinha feito lá uma montagem lá pra incriminar o Homem-Aranha e o Jameson despede ele, cara, porque mostra que ele que apesar de tudo tem um ser humano ali que acredita no que faz e que não vai recorrer a mentira pra desmoralizar o Homem-Aranha, cara. Isso é muito foda. E a foda dele também é que ele teve que fazer uma retratação pública, né? Então imagina o orgulho do cara que tá querendo fuder sempre o Homem-Aranha. Tem que pedir desculpa pro Homem-Aranha, porque, tipo, claro, tem esse lance da ética profissional muito forte nele. E justamente por isso, por causa da ética profissional dele, que eu vou ter que pedir. Aí ele, a cabeça dele, tipo, cara, eu vou ter que pedir desculpa pra esse cara que eu odeio, porque isso aqui tá contra a minha ética profissional. Apesar de eu odiar esse cara. Eles ainda mostram a parte que. É uma cena meio estranha. O James, ele tinha a esposa dele. Aí um belo dia veio um cara num carro, um bandido assim, não lembro se foi tentar assaltar o carro, se ele passou de carro e deu um tiro pra pegar no Jameson e acabou acertando a esposa dele. Foi um ataque contra a vida do Jameson. Cara. Isso, e o cara tá, era um bandido mascarado, não é aquela máscara de bandido, é uma meia na cara. E aí ele meio que pegou trauma de qualquer pessoa mascarada, é por isso que ele odeia o Homem-Aranha. Tudo bem, não faz sentido que depois ele vai lá e cria o escorpião, mas enfim. Acho que faz menos sentido é ele ter dinheiro pra bancar essa coisa toda, né? Tipo, ele banca o escorpião. Do nada. Ele tem outro lance também lá do Esmagaranha, que o cara vai se vingar. Nossa, dele, do Homem-Aranha. É, cara, mas em defesa do Esmagaranha, não é nesse desenho ele não. Ele aprendeu a lição com o escorpião e o outro cara que tá tá dando dinheiro pra fazer os robôs, e o Jameson é pego no fogo cruzado, porque o cara que criou o robô tinha birra com ele também. Não é, pois é. No desenho é bem melhor explicado. Mas então, ele teve dinheiro pra bancar todo esse bagulho do escorpião, é meio foda, né? O cara, mesmo sendo editor de jornal, dono do jornal, porra. Não, mas se eu não me engano, ele não... Ele dá uma ajuda, mas não é ajuda muito grande, porque o cientista já tinha essa tecnologia, se eu não me engano. E no Esmagaranha, quem estava financiando é o Rei do Crime, porque ele queria se vingar do Homem-Aranha e do JJ. Ele financiava o Smythe, né? O Smythe, não, na verdade, o Smythe queria se vingar dos dois. Porque o pai dele morreu. É, isso aí, o lance do pai dele, isso aí. Outro personagem que foi muito bem retratado, cara, é o Rei do Crime, cara, porque você vê que ele é um canalha de marca maior nesse desenho. Sim. Sabe um negócio também que... Uma outra cena muito estranha, cara, e tipo, mas eu chorava de dar risada quando eu assisti nesse episódio. É em algum daqueles do Morbius, eu não vou lembrar qual episódio agora, que tem uma cena específica, eu até mandar uma foto no grupo, depois puxo pra mandar aqui no Discord também. Que aí tem uma cena assim que eles estão procurando o Morbius depois que ele virou vampiro mesmo e tal. E aí tem uma galera que começa a relatar pra polícia. E a polícia vai fazer aqueles desenhos lá pra fazer o reconhecimento do bandido e tal, pra procurar o cara. Só que assim, não é como assim, ah, eu vou descrever um bandido. Ele é alto, tem o nariz assim, a orelha assado. O cara tarará, e o cara faz um rabisco mais ou menos. Ele desenha o cara perfeito, tá ligado? Como se fosse, sei lá, o Romita desenhando o cara e tivesse acabado de ver ele na frente, assim. Eu vou até mandar a foto aqui no grupo, porque, mano... Ele nem estranha a descrição, né? Tipo, porra, isso aqui tá muito bizarro pra ser... Não, é muito bom, porque... Era pra ser um retrato falado e é o desenho igual da HQ, assim. É muito foda. Cara, eu acho mais bizarro o raio de nanotecnologia transgênica que faz vampiro, cara. Ai, caraca, esse desenho é um bagulho muito bom. Aí vem o Blade com a motoca dele, com o visual todo ano 70, né, pra lutar com o cara. Tipo, jaqueta de espinho no ombro. Nossa, toca que sobe parede. Mais datado e impossível. Cara, pô. Não, mas é que você tem que ver que era que você é pré o filme do Blade, então. Não, era a referência do cara na época, né, tio? É, não tinha muito o que fazer também. Pô, foda que depois o filme vai lá e muda positivamente a nossa referência, né, mas. É. Esse episódio do Blade, cara, é muito. Muito estranho, cara. Muito estranho mesmo. E depois tem o. Caramba, cara! Sim, eu tô vendo a falada do Morbius. Eu já vi isso na capa do Maga aqui, cara. O cara fez ali, que o cara fez ali, ele não fez o mesmo falado. Caramba, cara. Caraca, os caras foram fazer da série homenagens que não deram muito certo. Que isso é claramente uma. Eu já vi isso numa. Essa imagem numa capa do Homem-Aranha. É melhor que muito desenhista de HQ por aí, velho. A polícia paga tão bem assim pro desenhista, porra! Cara, esse cara tá na profissão errada, velho. Tinha que estar no capa da massa, velho. Porra. Ai, caralho. Depois vem o episódio do nosso amigo O Punidor. Meu Deus. Cara, eu não lembro nada. Não sei nem do que se trata. É sacanagem, o Punidor se falando do Justiceiro mesmo, né? Porque eu não sei quantos nomes ele teve nessa série. Ou é outro cara já também. Rasco, Punidor, escolha o nome. Caveira, Vingador. Mano, você. Não me engano, que eu acho que ele chegou a trocar o nome aí duas vezes no episódio. Se eu não me engano. Foi, no mesmo episódio. E, não, você vê ele. Mas a gente não pode falar muito também, não, que isso rolou na série da Netflix, hein? Teve? Não lembro, não. Rolou na primeira. Os caras corrigiram, porque todo mundo chiou. Mas rolou isso sim. Ô, louco, mas chamaram ele do quê? De. Não, eles só ficavam tipo. A legenda, acho, rolou. Mas tava chamando, tava escrito errado, agora eu não lembro. Não sei se tava, acho que só não tinham traduzido. Não, então, né? Mano, você vê o Justiceiro, que você sabe do histórico do cara, de psicopata maluco. E aí todo aquele arsenal que ele tem é tudo arminha laser. Cara, é muito broxante, velho. Ah, cara, porque você não falou. Justiceiro do... PG-13 não dá, mano. É porque você não. Ah, é o filme lá do John Travolta. Pelo amor de Deus, cara. Mas. É que você não falou do design do ser nesse desenho, cara, que ele tá com aquela faixinha de ginástica anos 80, que tá um luxo, cara, com ele. Luxo. Ah, é, né? Ele tava com o Lundgren. Cara. Não. Respeito o ser do Dolph Lundgren, cara. Pelo amor de Deus. Mas, cara, o design desse Justiceiro, cara, porque o design tá condizente com o personagem, só que o personagem do começo dos anos 80, cara. Então ele tá de mullet, faixa da cabeça. Cara, tá muito escroto. Sabe o que resume a escrotice do Justiceiro nessa série? É uma cena que o Homem-Aranha tá fugindo dele, e aí ele tira uma mega arma, é uma arma que atira água, velho, pra derrubar o Homem-Aranha da Caramba, velho. É porque o Justiceiro não pode usar armas nesse desenho. Nossa, e aí ele taca água na parede pro Homem-Aranha escorregar, velho. Puta, cara, isso não dá, mano. Eu acho que é justamente fazer propaganda de brinquedo de criança mesmo, cara. Pensando por esse lado, sim, faz todo sentido, mas caraca, mano. Compre a arma do Justiceiro na Re-Rap, né? É, arma de água do Justiceiro. Mas é que assim. É que também é política da emissora, né, cara? Porque. Mas não, é estranho, cara, que se, por exemplo, você tem, por exemplo, o desenho dos Transformers, cara, que já tinha um pouco de violência e o filme é. Ele começa literalmente com uma execução. E é foda os caras não fizerem. 10 anos depois os caras não conseguirem fazer isso no. Um desenho animado que teoricamente seria mais sério que o do Homem-Aranha. Mas se eu não me engano, o Justiceiro teve quantas aparições nesse desenho? Duas? Três? Até onde eu assisti foi umas três. Ah, ele teve três. Se eu não me engano, até o Homem-Aranha bate um papo com. Ah, é, ele descobre a origem do Justiceiro, que eu não tô lembrado direito nesse desenho. Que ele bate um papo com o Microchip. Cara, eu lembro que tem uma hora que eles conversam, o Microchip e o Justiceiro, e aí eles falam da guerra do Vietnã, passa assim, tipo, bem rapidão, assim, na origem dele. Não sei se foi nessa parte. Mas é. Pelo amor de Deus, qualquer coisa. Posso puxar um tópico aqui? Claro. Diga lá. Pô, eu ia falar com vocês da a relação Peter-Mary Jane nesse desenho, cara. Porque ela é bem construidinha pra caramba, tipo... A Mary Jane, acho que ela só aparece, sei lá, acho que no quinto episódio, e vai gerando todo aquele clima de, tipo, da tia May falar com a tia da Mary Jane, que aí querem botar os dois pra sair, até que chega naquela, aquele icônico final do episódio, reproduzindo o final da HQ, né, tipo, que ela fala da sorte grande, né, do chama ele de Tigrão. Aham. Uhum. E... Tchuca! É. e fica toda essa... Ele chegou a casar no desenho, não, né? Não, porque a Mary Jane... Não, aí que tá. Se eu não me engano, ele casa com... Ou tá tendo um relacionamento mais sério com ela, só que era um clone de água e a Mary Jane tá perdida no espaço-tempo. Eu lembro disso. Caceta, agora que tu falou, pode crer, eu lembrei disso. Tinha esse clone d'água da Mary Jane. Que aí o homem hídrico vai atrás dela, ninguém sabe por quê, quando descobrem. É um clone d'água da Mary Jane. Oi, desculpa. Nossa, mano. Tem um clone de água ligado com Hydro Man? Ele cria isso aí. Isso aí. Cara, nossa senhora. Eu acho que vou parar no episódio onde eu parei mesmo. Deixa quieto. Vou manter minha memória, né? Cara, a última temporada, os últimos 24 episódios, cara, ignora que eles existem, que você vai estar só... Nossa senhora, misturando. Cara, todo episódio depois disso, cara, ele se perguntando onde é que tá a Mary Jane, aparece a reprise dela perdida lá num vórtice dimensional, cara, que parece uma rave com os piscando, cara. É muito escroto isso, cara. Muito escroto, muito escroto. Tem fim essa porra? Se solucionou? A piada que a gente faz é justamente essa, porque o desenho acabou sem a Mary Jane voltar, então ninguém sabe o fim dela. Melhor não pensar muito nisso, né? É, não é melhor não, porque os produtores não pensaram nisso, a Marvel não pensou nisso, porque eles cortaram o dinheiro e não deixaram eles fazerem o final dessa porcaria. O final ele ia apertar a mão do Stan Lee lá, cara, aquele episódio trouxa pra caramba. Deixa a Mary Jane lá jogada no vórtice dimensional... Vou aqui apertar a mão do parceiro, valeu galera, tchau, abraço pra vocês. Mas voltando a falar da Mary Jane, cara, uma coisa que eu acho bem interessante é que como não tenha os outros interesses românticos direito nesse desenho, o relacionamento deles vai bem mais dinâmico, e é uma birra, cara, que eu acho que tem um monte de gente, e eu também tenho essa birra, que o personagem no quando você faz um personagem, principalmente quando não é pro público adulto, que é aquele personagem que tá na adolescência e tal, e quando ele vai se relacionar com mulher, é sempre ou o cara que a mulher tá se jogando em cima dele e ele não percebe, ou o cara que começa a gaguejar nos maiores motivos. E nessa relação, e nesse desenho, cara, a coisa é mais, assim, mais pé no chão, cara. Porque, por exemplo, você é um adolescente, uma mulher chega em você, cara, a única pergunta que você faz pra ela é se ela tá fértil ou não, cara, porque você já pula em cima também. O Peter é meio virgão nesse desenho, né? Tipo... Ah, não, cara, mas ele é muito mais... Ele é muito mais zoiudo do que... Porque quando a Mary Jane fala, vamos sair, ele... Opa, já veste uma calça mais folgada. já passa perfume no pescoço. Porque a personalidade dele é do nerd loser. Mas aí, igual a gente falou, o visual dele é do cara bombadão, todo bonitinho, arrumadinho. Tipo, é muito estranho, né? Cara, mas é que a maioria dos escritores não sabe fazer. Ele sabe a diferença entre um personagem que é uma pessoa retraída e uma pessoa que não tem interesse no bagulho, cara. É porque o Peter sempre foi assim, né? Tipo, ele nunca foi um nerdão, ele só era um cara retraído. O desenho ele é mais soltinho até, né? Tipo, ele já é mais... Porque primeiro o design dele nas HQs no começo era bem nerdão. E o desenho, não, o filme do Sam Raimi, cara, embora seja muito bom, os três filmes, eles dão uma visão assim mais exagerada dessa parte do personagem. Que o Homem-Aranha, cara, ele não é o Homem-Aranha skatista alternativo dos desenhos dos últimos filmes da Fox. Mas mesmo no quadrinho, cara, ele tinha um. Ele era uma pessoa assim mais normal, por assim dizer, cara. Porque às vezes quando alguém se ferrava, ele. Ele. Cara, não tô bem lembrando, mas é que acontece uma coisa lá, acho que uma merda com o Flash Thompson, cara. Ele por dentro ele fica rindo e depois até sente mal pelo que ele fez. É, ele chega não, a descobrir. Pode falar. Nos quadrinhos, cara, ele até chega a. Como o Peter Parker mesmo, arranjar confusão por alguma. É, quando vendo alguém sendo maltratado, ou quando alguém falava alguma besteira. Ele era uma pessoa mais, assim, proativa. Não, mas o filme do. Do Sam Raimi. Eu ignoro o 3, porque eu não tenho aqui em casa na minha estante de DVD, então se eu não tenho, ele não existe. É. Ele nunca foi o nerdão, assim. Ele sempre foi um cara mais retraído, sabe? E quando ele virou Homem-Aranha, foi o ponto de virada dele, sabe? Ele passou a projetar essa coragem mais no Homem-Aranha. Uma coisa que eu não gosto do Homem-Aranha do Sam Raimi é porque o Homem-Aranha do Sam Raimi é depressivo pra caramba. Tipo, ele exagera muito. Isso é o ponto que eu tô falando, cara. Ele exagera, porque ele tem o poder e ele não sabe como usar isso na vida. Ele não sabe usar isso na vida. Inclusive uma coisa no desenho, cara, porque no desenho lá mostra ele lá tentando fazer outras coisas, tentando tirar uma vantagem, ficando um pouco melhor na vida dele. Que é menos depressivo, mais interessante. Pois é, desenho acho que ele tem um clima mais pra cima. Os filmes do Sam Raimi, mesmo com Homem-Aranha, cara, ele era deprê pra caralho. Ele não era um cara que fazia piada, tipo. Eu acho que ele tem essa falha. Só isso, cara. As ações dele eram mais diretas. Que no desenho era cheio do Homem-Aranha chegar e ter a proatividade que eu falei. Ele chegar, invadir um local, pegar provas, hackear computador, essas coisas, cara. É bem... Ele é bem mais ativo. Homem-Aranha é cientista, né? Acho que nesse desenho ele tem conhecimento de ciência, mas não é tão explorado assim também. Eu gosto, cara. Principalmente o pedaço do pesadelo neogênico, né? Que ele atua mais com a ciência. Eu acho bem que a gente vê esse pedaço do Aranha cientista. Cara, eu vou falar que essa fase aí do pesadelo neogênico lá, que ele vira o aranha humano, eu acho tão maneiro, cara. Quando eu era moleque que eu assisti esse episódio, eu achei muito foda toda a parte de ele começar a ficar doente, depois ficar com quatro braços, que aí é mais parecido com aqueles clones bizarros que saíram na época do... Foi da Guerra do Infinito ou do... Não, acho foi no... E depois passou pro Maximum Carnage também, né? Acho que foi no... Acho que, esses clones bizarros, eles começaram a aparecer na infame saga do clone. Esse já com quatro braços era também? Porque no Guerra Infinita, ou Desafio Infinito, ou alguma coisa do Infinito que eu não lembro, tinha uns clones zoados dos heróis, assim. Ah, é, também tinha, também tinha. Que o Demolidor era um Demolidor com chifrinho, um chifre só, um bagulho meio rosa, assim, meio demônio mesmo. É que o Capitão América tinha um escudo cerrado. Isso. Aí eles pegam esse extrapolo e fazem ele virar uma aranha bizarra mesmo. Caraca, velho, muito foda. Que depois ferra com o Abutre, né? O Abutre vai se lasca, vai roubar... Engraçado, né? O Abutre desse desenho, ele tem a me lembra, por favor, que eu não lembro exatamente, cara. O Abutre, ele tem o perfil do velhinho? Não, né? Tem. Inclusive, todo o plot é esse. Que ele tá velho e ele drena a juventude das pessoas que nem um vampiro. Ele é mais vampiro que o Morbius nesse desenho. Sim, bem mais. Eles acham uma pedra lá, um bagulho assim meio... A pedra maia, sei lá eu que porra que é aquela pedra lá, que ajuda a fazer... Eles acham a pedra que dá jovialidade, ou dá algum poder assim. Aí levam pro Connors estudar a pedra. E aí o veinho lá, que é o Abutre, rouba a pedra e começa a usar os poderes e tal. Aí numa dessas ele rouba a jovialidade do Peter logo quando ele tava zoado. Desse gênio mutante bizarro. Aí vira um Abutre aranha bizarro. É muito essa hora, parte cara. É interessante, cara, porque vai lá, o Homem-Aranha fica fudido velho, daí a Tia May encontra ele, ajuda ele. É, ele vai, bate na porta da Mary Jane lá e ela, tipo, quem é você? Você é meu pai? E aí ele que ela tava procurando o pai dela na época, uma fita dessa. Aí ele bate na porta assim, todo velho, quem é você, meu pai? Ele, não, desculpa, sai com ele. É muito bom. Eu nem lembro disso. Eu não lembro também do pedaço do carne piscina. Eu lembro que teve, mas eu não lembro exatamente como foi. Cara, carne piscina é nebuloso pra mim, cara. Eu só lembro que descamba no final. É, eu fiquei com um pouco de medo agora de ver isso, porque eu gosto pro caralho de carne piscina, velho. E ele, no, sei lá, no décimo, sei lá quantos episódios, já começa a aparecer o Carnificina na abertura do desenho, né? E eu já ficava, nossa, que da hora, uma hora vai vir o Carnificina. Agora eu tô com medo de ver esse episódio, deixa quieto. É outra, e outra coisa, cara, que eu queria... Que eu acompanhava a HQ, mas eu não acompanhava com tanto esmero na época. Então tem muito personagem que apareceu no desenho que eu não conhecia. Que quando apareceu lá o Escorpião, cara, uma coisa que eu achava interessante, que o design dele, cara, era maneiro no desenho. E o caramba, sim, tal, não sei o que. Daí quando eu fui pra conhecer o personagem das HQs, que o uniforme dele era aquela meia por cima, eu, caramba, cara, que decepção, hein, cara. Era o desenho, ele tinha um visual que era uma roupa que ficou pra sempre nele, né? Tipo, a roupa... Ele é tipo Rino, né? Ele não tira aquela roupa. Exatamente, eles outro caso, eles fazem fusão de dois personagens, cara, de uma forma interessante. Que eu não lembro se o Rino aparece em desenho, porque o Escorpião meio que pega um pouco do papel dele também. Aparece, tem uma cena aparece, muito boa, sim, quando o Homem-Aranha tá com o uniforme sinistro. Não, também quando ele tá com o uniforme negro, tem uma cena que, mano, ele quase mata o Rino. Ele tá fora de si totalmente, o Homem-Aranha. Que ele pega o Rino, gira do braço e joga ele no chão, assim, com um chifre. Prende ele no chão e fala, tchau, tá ligado? E vai embora. Dá uma surra no Rino, é muito da hora. Eu não lembro também do Homem-Areia, que eu sei que ele também aparece. Puta, ele eu não lembro. O Homem-Areia, se eu não me engano, eles modificam um pouco a origem dele, porque não é em relação a nuclear. Se eu não me engano, é mais uma vez a merda do raio nanotecnológico transgênico. O Hydro-Man, ele existia nos quadrinhos ou era uma tentativa do Homem Absorvente? Eu não lembro desse personagem nas HQs. Não, ele existia nos quadrinhos. Tanto que... Tanto que teve uma época nos anos 80 que ele foi lutar com o Homem-Areia e os dois se fundiram no Homem-Lama. Puta! Anos 80, né? Caraca! Agora, um que também ficou bem maneiro no desenho, cara, é... embora eles mudaram, né, a origem dele, é o Kraven, né, cara? No desenho, acho que mudaram. Não tinha relação com a família russa, dos Kravinov, dos Cossacos. E aí ele era tipo um caçador, aí ele tomou a injeção, aí no dia ele tava lutando com o leão, e ele, tipo, meio poderes do leão, um bagulho assim bem... Pois é, tipo, tem a ver, a mulher, na verdade, é pra salvar a vida dele, a mulher dele que injetou essa injeção nele e ele começou a ganhar esses reflexos e tal. É bem mutação também, tipo, a parte do Homem-Aranha virando aranha humana, é tipo ele virando quase um leão. Tem uma hora até que ele ajuda o Homem-Aranha também. Porque pegaram a mulher, né? É, e aí ele fica... Pega uma doutora... Bem. Essa doutora depois retorna, né? Ela, quando o Homem-Aranha ela tá virando o Aranha Humano, ela retorna, né? Sim, ele volta e volta ajudando a galera. O Kraven é bem da hora, né? Apesar de ser meio louco, mais ainda que nas HQs, mas eu gosto dele nessa série. É, nesse desenho bota a culpa dele no como efeito colateral da droga, né? Ele acaba sendo mais um vilão por acidente. Ele é mais uma vítima das circunstâncias. Né? É uma vítima, tipo o lagarto. Tipo o lagarto, bem isso mesmo. Mas um que não é vítima das circunstâncias é a porcaria do Duende Verde nesse desenho, cara. Pelo amor de Deus. O Homem-Aranha ainda vai lá, salva o filho dele, ajuda ele. Ele fazer as pazes com o filho e daí nos episódios depois você quer saber virar o Duende Verde dessa porra. Nada. O que houve nesse desenho, cara? Eu não lembro do arco do Duende Verde no desenho. Acho que ele não chega a ter um arco direito, cara, porque ele vai, ele aparece nos episódios e... Eu acho que foi tipo assim, os caras colocaram o Duende Macabro primeiro e falaram, puta, faltou um negócio. Aí o que faltou? O Duende Verde. Ah, põe aí. Só pintar o cara com roupa diferente, tá tranquilo. Ninguém vai perceber. Eu lembro que o Shocker também era da hora nesse. Vocês jogavam videogame também? Porque eu lembro que os jogos do Play 1 tinham muito essa pegada, mas eu não lembro se eles eram baseados na série animada também. Não, era. Era. Pra livre adaptação. Ah, tá. Porque eu lembro perfeitamente da fase do Escorpião, a fase do Shocker, desse Homem-Aranha de Play 1, e, cara, na minha cabeça tá muito parecido com o desenho. Porque era o. Era o desenho. Era o visual clássico dos caras, né? Então... Não, sim, mas até tipo a. Como é que eu vou dizer? A historinha que tava rolando na fase, assim, sabe? Até chegar no chefe, no Shocker, no Escorpião. Uhum. Pelo. Pouco que eu me lembro do jogo, parecia um pouco com desenho. Acho que você tá confundindo, é que você tá misturando também com o Maximum Carnage, cara. Que o Maximum Carnage ele tinha toda uma pegada não só parecida com o do Todd McFarlane, mas ele pegava uns elementos também do desenho. Ah, não. O Maximum Carnage já é Super Nintendo, Mega Drive, eu tenho ele aqui. O Maximum Carnage tem aquele do Protetor Letal que saiu depois, que é muito foda, né? Mas esse do Play 1 é aquele que você soltava a teia no céu, tá ligado? Que você não podia esse descer dos prédios. É considerado até um dos melhores jogos do Homem-Aranha, cara. É bem legal mesmo, ele é bem legal. Ele é muito Tô muito até no aguardo de sair esse novo aí do Play 4, que babou o ovo do Batman, né? Sim, que é igualzinho esse tipo de... Não, é, tipo, todo a cinemática dele, tudo é igual ao do Batman. Bem no clima pra jogar, sim. Eu tenho aqui do Play 3 o Shattered Dimensions, né, que é uma... Ah, bem legal também. Homem-Aranha no ar, tudo isso. É, que ele mistura o Homem-Aranha das quatro dimensões. Aham. Uh-huh. Mistério, né? Aliás, o episódio do Mistério é bem legal também. Do Mistério, o Mistério da hora. Puta, cara, esse episódio é muito maneiro. Eu lembro que esse foi um dos primeiros que eu vi, de fato. Até. Primeira vez que eu vi o Mistério. Se eu não me engano, o episódio do Mistério é onde eles começam a dar uns lampejos da origem do Homem-Aranha. Que tem um pedacinho ali em algum momento do episódio. O episódio do Mistério é bem legal. Eu lembro que tem um episódio também, cara, que envolve... Eu não vou lembrar o arco agora. Eu acho que é do Seis Guerreiros Esquecidos. Que envolve o Camaleão, e aí o Mistério volta. O Camaleão se passa por Peter Parker. Eu acho que é antes, porque o Camaleão ele aparece um pouquinho antes daquele episódio do Sexteto Sinistro. Aí ele volta no Sexteto. Ah, o Camaleão, ele é um dos primeiros inimigos que ele enfrenta no desenho, cara. Inclusive tem aquela coisa maneira que ele... Também é o primeiro crossover que ele faz, crossover com o Nick Fury, a S.H.I.E.L.D. Escudo. Isso, pode crer. Isso, bem lembrado, traduzido não, escudo. Eles falam todas as palavras da sigla S.H.I.E.L.D. e no final dá escudo. Esse fica... Não tá batendo isso aqui, cara. É superintendência de não sei o que lá da S.H.I.E.L.D. no final eles leem escudo. Superintendência humana de inteligência, estratégia e logística e dissuasão. Tem uma coisa interessante, cara, porque geralmente quando você faz o famoso payoff de uma coisa que vai aparecer no final para resolução e tal, essas coisas, geralmente muito forçado, mas nesse episódio que eles fazem payoff muito interessante de como eles descobrem quem é o Camaleão. Que no começo lá ele tá falando com o Homem-Aranha, ele sequestra o Nick Fury sequestra o Jameson e o Peter Parker, porque estavam que ele lá, e ele dá um esporro assim no Jameson, e que caramba, você publicou o negativo da minha foto errado, parei, eu tô com a porcaria do tapa-olho no olho errado. E daí, como o Camaleão ele pega o. Ele pega a imagem do Nick. Do Nick Fury por essa foto do Quarendiar, ele fica com o tapa-olho no olho errado, e é isso que faz no final eles descobrirem quem ele é lá no. Sim, na pode ONU. Crer, é. O Camaleão tava disfarçado de Nick Fury, é. O Nick Fury ainda era branco, né? Era, Nick Fury classicão. Nossa. O que mais teve de interessante aí? Pro final vocês falaram que virou uma putaria doida a série? Cara, começa a mexer com o lance de Beyonder e Madame Teia e outras dimensões, aí vem Aranha Escarlate e... Tem o Aranha Escarlate? Tem, o Aranha Escarlate aparece. Ixi. Eu vou tentar fazer mais ou menos um resumo pra você e pros leitores o que é a última temporada. Aparece Madame Teia, daí aparece o nosso amigo Beyonder, eles fazem a guerra secreta nas coxas, que vai ter Homem-Aranha e Quarteto Fantástico de um lado, Quarteto Fantástico fazendo uma participação escrotíssima, e do outro lado é aqui, cara, acho que Tinha o Dr. Doom, se eu não me engano, e quem mais? Eu nem vou lembrar, nem vou poder te ajudar. Pra você ver, cara, tinha é tão esquecido o episódio. Daí eles vão lá, eles vencem, daí o Beyonder caga pra eles. Ele descobre lá o clone e a Madame Teia fala que a Mary Jane tá perdida nas dimensões lá. E daí o Peter Parker ele vai fazer uma road trip por umas dimensões e ele aparece lá num universo onde tá tendo a convenção dos Homem-Aranha, que de tudo quanto é universo vai lá pra um universo alternativo onde o Tio Ben não morreu. O universo que é basicamente perfeito, onde o Tio Ben não morreu. O Peter Parker, ele, se não me engano, ele desenvolveu umas patentes lá, ficou milionário, é o Homem-Aranha, só que por alguma besteira dele. Ah, não, não é isso. E nesse tem o Homem-Aranha dessa realidade, e eles estão sendo atacados por um Homem-Aranha que se fundiu com Carnificina. E ele tá buscando lá umas peças lá pra abrir um portal dimensional pra Deus sabe onde. E daí a forma que eles vencem esse Carnificina é porque o Tio Ben dessa realidade não tinha morrido e eles levam o Tio Ben pra conversar com esse Homem-Aranha e fazer ele se arrepender. Não, pô, eu tô errado. Pô, Tio Ben, foi mal aí. Atirei. Daí tem um Homem-Aranha que não faz porra nenhuma, cara. Ele nem tem poder. E daí ele, de coisa que ele fala, ah, cara, eu não tenho poder porque eu sou um fã do Homem-Aranha. Homem-Aranha é só um personagem de quadrinhos. Vem cá conhecer o Stan Lee. Daí o Homem-Aranha vai lá, conhece o Stan Lee e termina o episódio. Termina o episódio, termina o desenho aí. Dane-se, velho. É, termina a série, né? É, esses episódios, então, que são a desculpinha pra fazer aquela outra série lá do Homem-Aranha, que tem a roupa do Venom e a roupa do Carnificina lá, e aí tem um Homem-Aranha quase, o Homem-Aranha 2099, né? Eu não sei nem como é que é o nome dessa porra. Homem-Aranha limitado. Pô, eu vou falar que eu não tenho coragem de rever, porque eu amava essa série quando era criança, velho. Porque eu via os gibizinhos lá do Homem-Aranha 2099, que eu adorava quando era criança, e pra mim aquilo era o mais próximo visualmente que dava pros caras fazerem, assim. Então, na minha cabeça aquilo era Homem-Aranha 2099. Não sei porquê, eu como criança. Eu odeio esse desenho. Cara, na época eu já odiava esse desenho. Então, e aí eu fui procurar na internet, vendo coisas aqui pra pauta, e aí eu vi que todo mundo odeia muito esse desenho. Eu fiquei, porra, mas era tão legal na minha lembrança, cara. Eu não vou mexer nesse desenho. Na verdade, esse desenho, na verdade, foi uma tentativa de reproduzir o Batman do futuro, né? Porque o Batman do futuro deu muito certo. Isso. E é legal porque o Homem-Aranha tem uma sacolinha de capa. Uma sacolinha rasgada, assim. Eu achei muito foda. E até uma coisa interessante, cara. Se você fazer um paralelo entre o Batman do futuro, que eles pegam e recriam todo um cano do... E até uma coisa interessante, porque o Batman do Futuro ele é inspirado bastante no Homem-Aranha. E o Homem-Aranha vai fazer um knock-off disso e vai sair uma merda. Cara, você lembra qual é que o... Eduardo, você lembra como é que é o plot desse desenho? Do qual? Do Homem-Aranha? Do... Tá, é o limitado. Que você achava maneiro o design. Puta, eu não lembro. Eu lembro que tinha o Venom e o Carnificina num lugar que parecia um inferno. E eles eram meio que os lords do lugar lá. E aí, por algum motivo, esse outro Homem-Aranha que se transformava por um reloginho, era um bagulho assim, não era? Mais ou menos, eu tô me lembrando. Eu só lembro visualmente das coisas e eu achava muito foda. A história eu lembro mesmo. É basicamente, cara, lembra o episódio do Venom? Do desenho que a gente tá falando, do anime que a gente tá comentando? Sei. História oposta, porque o Carnificina e o Venom entram lá num foguete, o Homem-Aranha entra atrás dele com uma roupa high-tech pra poder ir pro espaço. Que é essa roupa que ele tá usando... No desenho vai falar que é uma roupa de astronauta pro Homem-Aranha. Ah. Eles vão parar numa dimensão lá nos cafundó do Judas. Eles não... E olha só, eles vão pra outra dimensão também não acha a Mary Jane, foda-se a Mary Jane. E eles ficam tendo aventuras bizarras nesse universo. Ave, mano, é isso a explicação? É. Isso. Nossa, melhor nem ver essa. Por isso. E aí qual que é? Tipo, ele não é o Peter Parker mesmo, então, esse dessa outra série. Não, ele é o Peter Parker. É o Peter Parker. É o nosso Peter Parker. O nosso, que eu digo, é desse. Continuando a. Digamos o universo de 616 da série. Isso, meio. E aí, caraca. Nossa, era tão legal, cara. Cara, eles seguiram a lógica do Leprechaun, cara. Qual é o último lugar que... Qual é o pior lugar que você pode mandar um personagem pro espaço? O próximo, eles, se tiver sucesso, cara, o próximo ia ser na quebrada também. Mas como já falou no final do desenho, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido aqui. Qual é que é a parte que vocês mais gostam do desenho? Beto, qual é que é a fase ou personagem que você mais gosta do desenho do Homem-Aranha Animated Series? Cara, o Pesadelo Neogênico. Acho que todo aquele pedaço dele que traz todo mundo de mutação de volta, aquilo ali é muito clássico. Adoro aquele pedaço. Seulor, qual é que é a parte que você mais gosta do desenho? Cara, sem dúvida, o Venom, cara. A parte do Venom, nós somos Venom, é a coisa mais maneira que eu achava quando era criança. Eu gostava muito da parte também que eu falei do Aranha Humana lá, Aranha Homem, não sei como é que chamava agora. Mas são as duas partes que eu mais gostava, eram essas duas. Talvez por isso que eu só lembro delas, né? Porque eu assisti os outros episódios, mas só gostava desses aí. E principalmente depois porque eu fui jogar videogames e baseados no desenho. E aí tinha umas reproduções meio que tentativa de reproduzir os episódios da série, mas modificados um pouco. Então, puta cara, tem muita coisa que eu gosto de ser desenho. Mas o Venom acho que é a parte mais da hora. E você, Roncon? Cara, eu vou falar que eu gosto da primeira temporada, principalmente os 10, 15 primeiros episódios, acho que são os melhores. Que eles são mais autocontidos, que é o episódio do... Autocontidos entre aspas, porque depois vai pagar payoff, que é o episódio do lagarto, do camaleão. Esses são os meus episódios favoritos, cara, que eles são os mais simples, os mais pretensiosos. É o episódio do Octopus também. E eles são bem funcionais, assim, cara. Se você pegar eles pra assistir hoje, cara, não tá datado, funcionam muito bem. Os outros vão datando com o tempo, mas esses, os 15 primeiros episódios, cara, são os melhores, na minha opinião. Nossa, isso é verdade que você falou, cara, porque o começo não tem problema nenhum. Eu comecei a rever e eu fiquei, nossa, isso era... Eu acho que eu até mandei no grupo, né? Nossa, eu tô tão feliz que essa série é tão boa como eu lembrava. E aí vai passando o tempo e, maluco, vai ficando tão ruim. É, vai descambando, troço, cara. A parada vai ladeira abaixo mesmo. Nossa, demais, cara. Aí tem aquele lampejo depois que o episódio do Doutor Estranho, que eu acho fantástico, mas aí depois já começa a descambar de novo. Que é, acho que até no do é isso mesmo, no episódio do Doutor Estranho, que o Doutor Estranho tem uma visão da Madame Teia. Aí começa. Abriu a porteira. Os primeiros episódios são muito fodas até hoje. É isso? Vocês querem falar mais o que do desenho? Acho que tá bom, mas esse desenho, pra mim, até hoje eu continuo curtindo muito ele. Sim, cara, ele é muito bom. Principalmente, como eu falei, os primeiros episódios são muito bons. Ele não. Sim, isso é uma coisa que eu queria falar, cara. Eu prefiro ele ao desenho do X-Men, só que você pegar, cara, o desenho do X-Men, ele conseguiu manter o gás por muito mais tempo. Porque eu acho que o desenho dos X-Men foi aquilo que a gente falou. O desenho dos X-Men gerou um retorno maior. Ele ficou mais marcado. Tanto que até hoje... Não posso falar. O desenho dos X-Men, o dublador do Wolverine segue até hoje dublando os filmes. É, isso é foda. Mas se bem que mesmo o desenho dos X-Men, cara, acho que os 10, 8 últimos episódios também tá uma bomba. Mas mesmo assim, os caras conseguem manter a coisa. Então vamos, já que ninguém quer falar mais. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Última chance. Eu tô tentando lembrar algum meme, alguma coisa bizarra, mas eu. Não. Ah, então vamos só partir pra. Eu vou parabenizar o policial que desenhou o Morbius, porque eu realmente fiquei impressionado na hora que eu assisti. Então vamos para as considerações finais, cara. Beto, você, muito obrigado por você ter aparecido aqui, vindo gravar com a gente esse episódio, assim. De última hora, valeu aí. Quais são as suas considerações finais e onde é que o pessoal pode te achar aí nessa internet de meu Deus? Cara, eu que agradeço a oportunidade lá. A gente fez o contato lá no Twitter e tudo correu de boa. Convidar todos vocês que quiserem participar, para ouvir, participar do nosso podcast do Cinema e Série. é sujo, mas é feinho, mas é nosso, é limpinho e tal, sabe? É bonitinho, o feinho arrumado, sabe? Então, fiquem à vontade. A gente, semana que vem a gente vai gravar sobre como podemos salvar o universo. O que tem de errado com o universo DC dos cinemas, né? Porque vai ser um podcast grande, hein, cara? 4 horas, estamos planejando um podcast de 4 horas. Porque que eles não conseguem, né, o mesmo nível de excelência que a Marvel, né? A Marvel tá aí, porra, 10 anos. E se vocês pararem pra pensar 10 anos atrás, a gente tava com Cavaleiro das Trevas. Pô. Sim, pode crer. Twitter, arroba cinemissérie, facebook.com/cinemissérie, cinemissérie.com.br, o site lá. Tô no Twitter também, arroba Beto Menezes, CES. Estamos aí, gente. Quando vocês quiserem também, fica à vontade. Só chamar. Adorei gravar. Beleza. Com todo mundo. Euler, você é de casa, mas dê suas considerações finais. E Jabá, se tivesse, você apareceu aí em outro lugar? Euler não, Eduardo, pô. Opa, foi mal. Eu vi a fotinha eu ia, dele. Eu ia falar isso, mas eu achei que ele tinha voltado, sei lá. Achei que você ia deixar. Ah, mas ele é o editor, cara. Depois ele coloca ele, o áudio dele aqui falando, tudo. Então. Seria, né? Isso, né? Bom, seus putos, eu estava aqui só ouvindo tudo isso. Brincadeira, estava editando. E como vocês não conseguem me ver sem mim, vou falar minhas considerações finais, né? Então... Este desenho é muito maneiro, muito foda. Cara, foi muito legal rever ele pra poder gravar esse podcast. Mesmo que eu não gravei, mas eu estava aqui de alma presente. Mas o desenho é muito maneiro, muito foda e vale a pena qualquer pessoa em qualquer época assistir. Mesmo com os contas, né? Mesmo com as críticas, as zoeiras que tem. É um puta de um desenho que ele cumpre seu propósito, que é fazer a gente se divertir, né? E é isso. Um beijo pra todos e... Chupa Edu, a Marvel ainda não tem clássicos, viu? Falou! Não tem problema. Então, agora que o Euler já falou, Eduardo, suas considerações finais e o que você anda fazendo aí da vida? Ah, cara, eu acho assim, eu tô muito feliz que a gente tá com 2 podcasts seguidos aí falando sobre Marvel. Queria mandar um sonoro chupa pro Euler. E é por isso que o podcast tá andando agora, inclusive. E, cara, a galera me encontra aí no Nerd Alpha. E no Luminerds eu tô meio abandonado de escrever coisas. Quando a gente volta a trabalhar, a vida é bem cruel. Eu não tenho tempo de ler meus gibizinhos, jogar meus videogames. Mas eu escrevo lá pro Luminerds. Também gravo podcast lá no Nerd Alpha. Cartucho Cast tá abandonado. E a minha vida é isso, cara. A gente vai pulando daqui pra lá de projetos e abandonando eles que tem. Mas o Nono Mundo é festa, então esse é o que eu não abandono. Então é mais fácil vocês me acharem aqui. Beleza. As minhas considerações finais são que esse desenho é realmente muito bom, cara. Todos vocês aqui que estão escutando, vão lá. Tem, não precisa nem baixar, tem streaming em vários sites legais e ilegais. E assistam, cara. A primeira temporada eu tenho certeza que vocês vão gostar, que o desenho é muito bom. Eu tenho críticas a ele, mas mesmo essas críticas, ele tem uma personalidade, ele consegue se destacar ali no meio. É melhor que o desenho do Surfista Prateado que veio dessa época. Que eu gosto pra caralho dos desenhos. Eu só vi o primeiro desse desenho do Surfista Prateado. É muito bom. Eu lembro, memória vívida de pegar a estreia dele na Fox no dia que estreou, um domingo à noite. Que aí mostra a origem dele, do Galactus, a coisa é toda. É muito foda, cara. Para, eu vou dar um pause aqui, uma aspas no final desse episódio, mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já assistiram esse desenho hoje? Sim, eu assisti ele, sei lá. Não, nunca mais. Cara, nunca mais. Menos de um semestre. O CGI vagabundíssimo, não te atrapalhou, não? A animação, às vezes, é a mesma coisa do Homem-Aranha. Às vezes, eles têm que... Não, mas aí que tá, cara. O Homem-Aranha é um prédio ou outro que aparece vez ou outra, cara. Nesse desenho, cara, acho que metade dele, cara, é um CGI. O Galactus. Galactus pra caralho. O Galactus é só CGI. Eu adoro aquele episódio do Bill Raio Beta, velho. Puta, aquele episódio é muito bom, cara. Que eles estão aqui numa realidade zoada, só que eles não percebem. Não tem nada a ver com o quadrinho, nada a ver com o Walter Simonson e o Bill Raio Beta dos quadrinhos. Mas aí do nada todo mundo acorda e vê que o planeta deles tá todo zoado, todo fodido, eles estavam vivendo uma ilusão. E aí você fala, caraca, vamos voltar pra ilusão logo, porque a gente não aguenta a realidade. Porra, é muito foda. Eu vou dar um desconto, cara, pelo menos esse desenho é melhor que o desenho do Quarteto, cara. Que é uma bomba do... Caramba, cara, Tocha Humana cantando rap no casamento lá é foda pra cacete. Os Cruzados Finais são esse desenho muito bom. Acho que um dos melhores, junto com os X-Men, dos melhores que a Marvel já fez. E eu tô aqui, e por favor, se vocês me virem, se vocês encontrarem alguém no sinal pedindo dinheiro com a minha voz, dê um trocadinho pra ele, por favor, pelo amor de Deus. Tá ruim pra todo mundo, né? Muito ruim, tá muito ruim, cara. E é isso, falou e continue aqui. Beleza. Distribuição Galies Vídeo. O Homem-Aranha. Distribuição Galies Vídeo. O Homem-Aranha.